ele chegou. Ele chegou. DJ Júnior Nuclear. Nuclear. Chegou pra revolucionar e conquistar seu público. Fazendo você dançar. Bota no máximo, meu DJ. DJ Júnior Nuclear. Marcante na veia. O DJ que toca no máximo. Aperto o peito e confundi. Pois sem você, não sou ninguém.

Júnior Nuclear. Júnior Nuclear. A mais nova tendência em DJs no Pará. Sequência marcante. Pra sempre. Percebi que jamais vou te esquecer.

DJ Júnior Nuclear, o DJ que toca no máximo. Marcantes. Preciso de carinho.

DJ Júnior Nuclear. Marcante na veia. É no máximo, brother. DJ da Amazônia. É no máximo, brother. Apaixonada que não enxergava, tudo era meu.